O homem sem coração. Não mudo, não tem jeito. Não ser romântico é esse o meu defeito. Não sou do tipo que você tanto sonhou. Nem mando flores com poemas de amor. Eu sei que agora, depois do que eu falei, vai me mandar embora. Mas saiba que eu vou te levar no coração. Guarda pra mim a nossa história de paixão. E é bom lembrar quando deitar jogar meu travesseiro. Não vá perder o sono com o meu cheiro. Defeitos, mas mesmo assim te amei sem preconceito. Você é tudo que eu sempre sonhei. Portal do Arrocha. E pra cantar comigo essa canção, eu quero convidar meu amigo Diogo Dourado. Tamo junto, Léo Rios, que honra. Eu sei que agora, depois do que eu falei, vai me mandar embora. Mas saiba que eu vou te levar no coração. Guarda pra mim a nossa história de paixão. É bom lembrar quando deitar jogar seu travesseiro. Não vá perder o sono com meu cheiro, pra não ficar sofrendo outra vez. É bom defeitos, mas mesmo assim te amei sem preconceitos. Você é tudo que eu sempre sonhei.